E o Senhor, Ele quer falar conosco de novo. Sabe por que que você precisa todos os dias ler a Bíblia? Ah, isso é uma lei da igreja. Não, não é a lei da igreja, não. Sabe por que que você precisa ler a Bíblia? Porque isso faz você crescer espiritualmente. Deus não precisa que você leia a Bíblia. Ele não precisa. Mas você precisa. Se você quer crescer com Deus, você vai ter que comer esse livro. Comer figuradamente. Colocá-lo cada vez mais em prática na sua vida. Falar com Deus, andar com Deus no dia a dia, aqui dentro, lá fora, em casa, trabalhando, andando pela rua, andar com o Senhor, e você vai crescendo. Tem uma palavra lá no Antigo Testamento que Deus diz, através da boca do profeta Jeremias, isso está lá no capítulo 2, e ele diz que Israel cometeu duas coisas gravíssimas. A primeira, que Israel abandonou o Senhor. Israel voltou-se de costas para Deus e não queria saber mais de Deus. E a segunda coisa que Israel fez foi construir ou cavar cisternas que não retinham água. Diz na Bíblia, cisternas rotas, rachadas. Vamos abrir essa palavra. Vamos lá no capítulo 2. Veja comigo em Jeremias, capítulo 2. Versículo 13. Enquanto você está abrindo, eu quero pedir que você indique o nosso site, o site da igreja. igrejadomover.org.br. O que você ouve aqui, amigos seus que não vieram ou moram distante, podem ouvir. E se você quer ouvir de novo, pode ouvir pela internet, tá? Está lá muito bem gravado, nosso site está novo. Pegue lá, dê uma olhada e indique para abençoar outros. Veja ali no capítulo 2, então, versículo 13. Porque dois males cometeu o meu povo. A mim me deixaram o manancial das águas vivas e cavaram cisternas, cisternas rotas, cisternas rachadas, que não retém a água. Começamos por aqui nessa noite. E o outro verso que eu quero lembrar vocês está lá em Efésios capítulo 5, versículo 18. Pode chegar lá também. Efésios 5, 18. Esses versículos que nem Efésios 5,18 nós temos que saber de cor. Lá diz: e não vos embriagueis com vinho, no qual há ou tem dissolução, mas enchei-vos do Espírito Santo. Veja que loucura cometeu a nação de Israel. Abandonar Deus, isso é loucura. Nós estamos lendo os livros agora, os capítulos todos de Provérbios, e ali a gente vê muitas vezes o rei Salomão escrevendo: o insensato abandona Deus. O louco abandona Deus, mas não é louco alguém que perdeu a sanidade mental, é louca uma atitude completamente de um ignorante. Deixar o Senhor para o lado. E aqui essa nação que nasceu pela mão de Deus, eram escravos miseráveis. Deus tirou eles da miséria. Depois, mais tarde, Deus se apresentou para eles e palavras de Deus através de Moisés. E foi ampliando a história, e esse povo foi andando com Deus, e num determinado momento largaram Deus. Jeremias, quando escreve essas palavras que nós lemos, Ele estava chamando as pessoas de volta. Voltem, voltem para Deus, se arrependam. Mas parece, por mais que Deus chamava através daqueles profetas, mais duro ficava o coração daquele povo. Jeremias é tido na Bíblia como o profeta chorão. Um homem que chorou muitas vezes, ele mesmo relatava: Senhor, e começava a chorar ao ver o caminho que Israel estava tomando. E aqui ele diz então: largaram de mão o Senhor. E você viu como Jeremias chamava o Senhor? Manancial das águas vivas. Águas vivas significam águas correntes, como se fosse um arroio forte, um rio. Largaram o rio, onde podiam beber água fresca, e cavaram para si cisterna. Cisterna, o pessoal cava em lugares de muito pouca água. E eles então coletam água da chuva, às vezes vem do telhado e canaliza tudo para dentro de uma cisterna. E ali aquela água fica, é um reservatório. Vejam, eles ao cavarem cisternas e abandonaram o rio, quem criou os rios? Deus. Largaram algo que Deus propõe, e cisterna, quem cria cisternas? Homens. Eles, nós, Senhor, nós não queremos o que o Senhor faz, não queremos o que o Senhor diz, mas vamos seguir o que nós fizemos. E eles então coletaram informações e um jeito de vida que eles julgavam melhor. Alguém de nós diz: mas que troca maluca é essa? Imagina você tendo um rio passando nas suas terras, se você morasse aqui para o interior. Mas eu não quero nada do rio, não quero beber água de lá. É água nova, é água oxigenada. Agora não de colocar em feridas, mas com bastante oxigênio. E você vai então, eu quero é coletar água de chuva. Alguém te diz: mas vizinho, amigo, por que não vai ali no rio? Não, porque eu escolhi do meu jeito. Todos os vizinhos iam dizer: mas que burrice do nosso vizinho, tem água em abundância na terra dele, e ele agora coleta uma água que vai ficar no reservatório e não é cheia de pureza, não. Israel fez isso com Deus. Sabem qual foi o resultado? O profeta Ezequiel falou o resultado. Diz que Deus habitava no templo. Deus estava ali presente. E o profeta Ezequiel diz que Deus se retirou, vamos dizer aqui do altar, e foi para a porta. E Israel continuava de costas para Deus, cada um fazia o que dava na cabeça. E aí Deus disse e mostrou numa visão para o Jeremias. Deus saiu da porta e foi para o Monte das Oliveiras, fora da cidade. O que significa isto? Que Deus se retirou do próprio lugar que era dedicado à presença dele, e Deus foi se afastando, se afastando, se afastando, inclusive saiu da cidade, que era chamada a cidade querida, a cidade de Deus. Bom, ficou só o nome, porque Deus não estava mais lá. Vieram os babilônicos, hoje, lá no atual Iraque, e arrasaram a cidade, queimaram, saquearam, destruíram o templo, levaram tudo. Por quê? Porque Deus não tem mais compromisso com quem vira as costas para ele. Israel resolveu tocar a vida à sua maneira. Fracasso. Talvez muitos de nós, ou todos nós, já experimentamos isso na vida. Tentamos tocar a vida na nossa sabedoria, no nosso conhecimento, e queremos como que segurar a água com as nossas mãos, e a água vaza pelo meio dos dedos. Cisternas rachadas, cisternas que não seguravam a água. E aí significava, vocês por deixarem a Deus, ficaram na mão. Agora não tem as águas vivas, as águas correntes, e nem tem aquilo que vocês tentaram guardar e segurar para o sustento de vocês por vossa conta. Isso vale para questões espirituais, mas vale para questões materiais também. Tenta tocar a tua vida na área material e exclui Deus. E vais ver o que vai dar daqui a um tempo. Exclui Deus. Deixa-o fora da questão material sua. Deixa-o fora do jeito de administrar finanças. E você vai ver, isso não vai dar certo. Mas inclua Deus, mesmo em tempo de crise. Inclua o Senhor. E você vai ver o que vai acontecer. Sabe por quê? Porque quando a gente entrega a nossa vida, entregamos parte de nossos bens, em sinal de honra a Deus, de obediência a Deus, Deus faz um milagre por nós e aquilo tudo começa a multiplicar. É assim, na mão de Deus, a coisa é o manancial, a coisa anda. É o rio corrente, na nossa mão, do nosso jeito, as coisas escapam pelo meio das mãos. Pois bem, mas o plano de Deus, ele viu esse Israel, ficou miserável. Destruído, cidade destruída, foram levados cativos. E um dia, lá no cativeiro, eram tudo escravos, lá na Babilônia. Deus disse, vocês vão sair daqui. Eles não tinham mais esperança nenhuma, mas Deus diz, vocês vão sair daqui. E eu vou construir uma nova casa, falando do novo templo. E aí Deus diz que a glória da segunda casa vai ser maior do que a primeira. O segundo templo vai ser mais lindo do que o primeiro. Mas nós sabemos pela história que o segundo templo foi muito mais simplesinho. Perto do templo de Salomão, o segundo era algo sem luxo, sem beleza, sem nada. Mas como que o segundo é mais glorioso do que o primeiro? Como? Sabe quem pisou dentro do segundo templo, construído depois, reconstruído? O Senhor Jesus pisou lá dentro. A beleza não estava mais, a glória não estava mais nas paredes. Não era mais nas partes de ouro que tinha do tempo de Salomão, não era mais. Mas agora o Filho de Deus frequentou aquele lugar. Isso que fez, o fez mais glorioso do que a primeira construção, do que a primeira obra. Deus, eu vendo nessa palavra, estudando outro dia essa palavra para vocês, irmãos, eu compreendi uma coisa, que Deus não quer coisas e nem pessoas vazias. O segundo versículo da Bíblia diz que a terra era sem forma e vazia. E aí Deus cria todas as coisas. Isso era um caos, era um deserto que nós não conseguimos nem imaginar. E Deus começa a preencher a terra, porque afinal ela era vazia. E Deus não quer coisas vazias. E aí Deus cria mais tarde o ser humano, depois de preparar todo o ambiente, Deus cria o ser humano. E aí o ser humano estava ali, só o homem, sozinho. Ele se sentiu sem uma companheira, se sentiu vazio. E Deus disse, vou fazer algo que vem também preencher esse homem. Mas aí só tinha um casal. E aí Deus disse para eles, cresçam, se multipliquem, enche a terra. Porque Deus quer a terra cheia. Fisicamente Deus é um Deus que quer ir preenchendo. Se você compra uma casa nova, um apartamento, e você não tem móveis nenhum, qual é o teu próximo objetivo, depois de comprar a casa ou o apartamento? Temos que encher essa casa. E se é um casal jovem, vai dizer, temos que encher essa casa, em dois sentidos. Temos que ter crianças. E temos que comprar uma caminha, uma sala, e aí vamos enchendo a casa. E quando a casa então está preenchida, você senta lá no seu sofá e diz, ah, Que coisa boa estar aqui curtindo o meu sofá. A casa cheia. Quando o tabernáculo foi criado, construído por Moisés, estava tudo lindo, pronto, aquele lugar ambulante que eles armavam e desarmavam e levavam pelo deserto onde Deus ordenava que paravam, onde Deus ordenasse que seguiam. Quando estava tudo pronto, Moisés deve ter dito: Senhor, está pronto o tabernáculo, o que eu faço agora? Deus deve ter dito, não está na Bíblia, não faz nada, Moisés. Não faz nada. Eu vou fazer. E diz nessa palavra que abrimos o culto, que a glória do Senhor, a presença do Senhor veio e encheu aquele lugar. Porque ele estava vazio. Quando Salomão, muitos anos mais tarde, mais ou menos 400 e poucos anos mais tarde, 500, construiu o templo, aí já não era o tabernáculo, era o templo, estava tudo lindo, muito maravilhoso. Deus deve ter dito: Salomão, não faça nada, primeiro eu vou fazer. Como assim, Senhor? Sim, porque o templo está vazio, eu vou preenchê-lo. E diz na Bíblia que Deus foi lá e entrou naquele lugar, e os sacerdotes queriam entrar no templo para ministrar louvor ou culto, queriam entrar lá e não conseguiam entrar. Até a Bíblia diz que eles caíam, tamanha era a glória, e a palavra glória significa peso. O peso da presença de Deus dentro daquele lugar preencheu cada milímetro do ambiente. E o pessoal queria entrar, os sacerdotes queriam, não conseguiam, tinha uma barreira. Mas era uma santa barreira. Era Deus que ocupou todo aquele lugar. Eu estou dizendo, irmãos, que Deus não quer coisas vazias e nem pessoas vazias. Você já viu cada vez mais os consultórios das pessoas que tratam dos sentimentos humanos, terapeutas, psicólogos, psiquiatras, os consultórios deles estão cada vez mais cheios. E sabe qual a maior reclamação dos pacientes? Doutor, eu sinto um vazio aqui dentro de mim. Não é gente pobre, o bem pobre, nem a maioria nem frequenta os consultórios. É classe média, é classe alta, gente que sonhava ficar rico e ficou rico, e chegam lá e descobriram que o carrão não encheu o coração. Você pode ter o carrão, mas o carrão não preenche o coração. O carrão só preenche garagem. Você vai descobrir que casa boa, é maravilhoso, é confortável, é. É um sonho da maioria de nós que não temos a casa própria. É um sonho, e é um belo sonho. Mas isso só não preenche. Não preenche teu coração. Eu vi uma reportagem outro dia de um ex-jogador de futebol, que foi um dos homens que mais dinheiro, acho que teve lá na Europa. Andava numa Ferrari, a mais cara Ferrari que havia. Tinha diferentes preços de Ferrari. Ele andava na top de linha. Isso foi na Itália. Nem alguns magnatas italianos não tinham aquela Ferrari. E o jogador de futebol brasileiro estava lá com um super carro, torrando dinheiro. Aquele moço, penso eu, cometeu um engano, achando que aquilo ali primeiro duraria para sempre e que aquilo poderia preencher o coração dele. A reportagem dizia que hoje esse moço, que já não é mais tão mais moço, deve ter em torno de 40 anos, 40 e poucos, esse moço mora de favor com um amigo. Talvez outros de vocês viram essa reportagem. Cometeu um erro. Coisas não preenchem o nosso coração. O vazio. E aí nós voltamos onde o apóstolo diz: enchei-vos do quê? do Espírito Santo, te enche da presença de Deus. Afinal, é isso que vai te fazer um ser humano completo. Sem a presença de Deus, qualquer um de nós está incompleto. Porque Adão e Eva perderam a presença do Espírito Santo lá no início. Mas o Senhor, por nos amar tanto, o Senhor não aguenta ver a nossa miséria. Deus é amor, Ele olha a miséria do homem, da mulher. Se eu vou dar meu Espírito para eles. Mas as pessoas, a maioria do mundo insiste em deixar Deus de lado e cavar cisternas rachadas para si. Então botam coisas para dentro. Tem gente que bota homem, homem, homem, mulher, mulher, mulher. Não preenche. O lugar que é do Espírito Santo, ninguém e nada ocupa em nós. Nada. E aí o Senhor manda o Jesus. Jesus ensina os apóstolos. E aí Jesus diz, fiquem aqui. Esperem aqui. Que vai vir o Espírito Santo para encher vocês. E lá em Atos diz que quando veio o Espírito Santo, eles ficaram cheios. Deus não aguenta ver pessoas vazias. Não que Ele tenha ódio de pessoas vazias. Pelo contrário, Ele tem amor por pessoas vazias. Você sabe quando você está se esvaziando? Você que já é um homem de Deus, uma mulher de Deus. Você sabe quando você está se esvaziando? Mas pastor, depois que eu fiquei cheio do Espírito Santo, tenho dons espirituais, oro em língua, falo em mistérios, por acaso ficarei vazio? Quando a Bíblia diz enchei-vos, primeiro é uma ordem, é um imperativo, não temos escolha. E a Bíblia fala num tempo verbal, que é um enchei-vos continuamente, não é uma vez só. Muitos de nós dizemos, eu preciso ter um renovo espiritual. Quando estamos em um renovo espiritual, é um novo enchimento. Quando, você sabe quando está esvaziando? Às vezes tem irmãos que chegam e dizem, pastor, me sinto vazio, estou seco. E aquilo é verdade. Aquilo é verdade. Se você começa a ficar ranzinza e chato com a sua mulher, você está esvaziando. Ou já está vazio. Quantos amém? As mulheres. Fiz pontinho com vocês aí, né? Mas diga isso ao contrário, também é verdade. Quando você, mulher, começa a ficar chata. E nós sabemos ser chatos quando quisermos, seja homem, seja mulher. Nós estamos esvaziando. Quando pecamos, quando fizemos algo que nós não gostaríamos que nem Deus visse, fazer de costa para Deus. Uma vez eu estive num ambiente militar. E lá nesse ambiente militar, fui convidado para dar uma palavra. E tinha um sacerdote da Igreja Católica Romana. E um homem muito respeitoso. E ele me perguntou assim, pastor. Ele estava presente, era o ministro oficial da instituição. O senhor gostaria que eu tapasse as imagens? Eu disse para o sacerdote, que me tratou com muita educação, para mim não precisa. Afinal, elas não falam, elas não enxergam. Tratei também com respeito, com a mesma educação, mas pude aproveitar a oportunidade para falar o Salmo 115 para ele. Onde diz isso, elas têm pés e não andam. Elas têm mãos e não apalpam. E assim por diante, elas precisam ser carregadas. Para mim, não precisa tapar. Eu acho que ele era um sinal que ele queria respeitar a minha fé. Mas eu não tenho problema se elas estão cobertas ou descobertas. Eu não tenho problema com isso, porque elas não estão no meu coração. E eu gostaria que elas não tivessem também no coração daquele homem que eu posso dizer que me tratou com tanta gentileza. O Espírito Santo, ele está vendo tudo. E às vezes a gente gostaria de fazer coisas, se nós pudéssemos tapar. Por um instante Deus não vê, mas Deus vê. Isso esvazia. Se você faz algo em oculto, ou os irmãos da igreja não podem saber, então saiba que se você realizar isto, Deus, eu não gostaria que nem o Senhor visse isso, Deus. Então não faça, porque se você o fizer, o Espírito Santo vai escorrendo, agora não dentre suas mãos, ele vai escorrendo dentro do seu coração e vai fugindo, e você vai ficando vazio. Mas uma coisa que você pode ficar vazio é só não fazer nada. Só não fazer nada. Nós esvaziamos sozinhos. Você já viu um carro quando fica muito tempo parado na garagem? Está lá meses parado. Primeiro que pega um pó tremendo lá em cima, né? Perde todo o brilho. Tem que lavar, tem que limpar para dar novo brilho. Mas quanto aos pneus? De repente você tem um carro lá da sua relíquia, da sua coleção de muitos automóveis. E não fez a manutenção, o enchimento regular dos pneus. E aí você pensa, depois de meses, que foi um dos seus filhos que esvaziou o pneu. E chama a meninada e diz: quem é que esvaziou esse pneu aqui? Sabe que para o pneu murchar, não precisa fazer nada. Estou certo ou não? Com o tempo, vai perdendo o ar. Vai perdendo. É só não fazer nada, só não buscar nada de Deus. Você vai perdendo. Para apagar o fogo, seja no fogão a lenha, seja numa lareira, o que que precisa fazer? Joga água, vamos chamar. Se você erra de propósito, você está jogando água. Mas se você é uma pessoa comedida, bem comportada, mas só não busca Deus, o que que você está fazendo? Deixando o fogo se apagar. Mas pastor, eu não fiz nada de errado, não precisa fazer nada de errado. É só não fazer nada certo. E você vai apagando. É só não botar mais lenha que vai apagar. E o apóstolo então nos diz: não se embriaguem com vinho. O vinho traz confusão. Traz tudo que nós sabemos que a bebida alcoólica traz de ruim. Mas enchei-vos do Espírito Santo, porque Deus quer nos ver cheios. Uma das piores coisas que deve ter aqui para os que gostam de jogar futebol é jogar com uma bola murcha. E aí, os homens do futebol, como é que é isso? É ruim demais, né? Ou se fosse do vôlei, como é que vão jogar com bola murcha? Não dá. Ou se fosse do basquete, tu pica aquele negócio no chão e não pula. Deus nos fez para andarmos cheios. É isso, é essa a vontade de Deus. O Senhor disse, então, enchei a terra. Ele próprio depois enche a igreja com a sua presença e a sua glória. Esse é o plano de Deus. Pastor, eu não estou tão bem com Deus. Eu não estou assim tão cheio de fome por Deus. De vontade de servir a Deus. Eu não tenho vontade de obedecer a Deus. Eu até para vir aqui congregar é uma luta, pastor. Então tu precisa ser cheio. Está murcho, está vazio. Nunca ninguém precisou me mandar ir à igreja. Sou convertido há 30 anos. Nunca ninguém me mandou, vai para a igreja. Só quando me mandava quando eu era criança. Aí meus pais diziam, vai para a igreja. Eles não iam, mas mandavam os filhos. E serviu. Serviu apesar de tudo isso. Nunca me mandou. Porque eu tenho um pensamento. Quando você tem fome, você procura comida sozinho. As mães às vezes vão sair de casa e deixam tudo cozinhado para os filhos, tudo prontinho. Tá bom, mamãe. É um cuidado pelos filhos. Mas deixa as coisas sem fazer um dia. Deixa ovo na geladeira. Deixa a batata por descascar. Deixa pão, ou deixa, nem precisa deixar pão, deixa um dinheirinho em casa. E sai de casa só para fazer um teste. Eu duvido que eles vão morrer de fome. Eles vão morrer de fome ou não? Quem tem fome? Ah, inventa ovo frito, ovo cozido, ovo de tudo que é. Ovo doce, ovo salgado. Bom, inventa tudo. Ah, pastor, eu tenho que deixar em casa para os meus filhos. Eu tenho que, quando eu vou sair, eu tenho que deixar refri, eu tenho que deixar isso, tenho que deixar aquilo. Não precisa deixar nada. Só paga a conta da água para ter água em casa. Quem tem sede, mas vai beber de mangueira água. Bebe água no chuveiro, bebe água em tudo que é lugar, porque tem sede. É assim, com Deus, quem tem sede procura sozinho. Às vezes, eu sei, vocês pais, alguns têm uma luta, filho vai para a igreja, filho não vai para a igreja. Alô jovens, estão me vendo aí em cima? Se o pai tem que dizer, filho vai para a igreja, filha, eu não quero. Vocês não têm fome. Pais, ajude os filhos a terem fome. Porque o dia que o filho e a filha têm fome, é que nem aquela criancinha ali que eu apresentei, a outra, a Júlia, que teve aqui na frente. Não é que ela diz, hoje não dormiu de tarde. Criança dorme de tarde, né? Nós temos que ir para a igreja. Crianças têm fome. Você já viu quando um bebezinho tem fome? Chora, não sabe outra linguagem. Então é a linguagem do choro. Quando nós temos fome de Deus, nós vamos dar o nosso jeito. Um bebê não sabe falar, mas sabe dizer a hora que tem necessidade no seu estômago. Nós podemos não saber todas as coisas, mas sabemos, minha alma precisa de Deus, minha alma está seca, eu preciso comer, eu preciso beber. E aí você pega a sua Bíblia em casa, você vai para o seu quarto, você vem aqui no congregar, você anda junto com os irmãos, você tem fome, ninguém precisa te arrastar, te puxar, vem, vem, vem. Ah, não precisa. Se alguém ainda precisa te arrastar para a igreja, que bom que alguém está tentando te arrastar. Mas eu vou te dizer que você ainda não tem fome. Você ainda não tem sede. E tem que ter fome e sede de fazer a vontade de Deus. Jesus disse, se você quer experimentar o reino de Deus na sua vida, tem que ter fome. A mesma necessidade que tem no corpo, precisa ter na alma. Eu tenho fome. Fome de Deus. Porque nós, ao natural, nos esvaziamos. Quando o apóstolo disse aqui aos Efésios, no capítulo 5, versículo 18, você pode ver de novo aí. Não te embriague com vinho. No vinho tem confusão. Mas te encha do Espírito Santo. O apóstolo Paulo tinha sido o homem que Deus usou para levar o Espírito Santo para essa igreja de Éfeso. Lá no capítulo 19 de Atos dos Apóstolos. Quando o apóstolo falou para esses crentes, eram poucos homens naquele momento, anos antes. Paulo perguntou, vocês já receberam o Espírito Santo? E aqueles homens disseram, mas nós nunca ouvimos falar do Espírito Santo. Eles tinham sido ensinados por João Batista. Aqueles homens não sabiam nada do Espírito Santo. E o apóstolo disse: vocês precisam ser cheios do Espírito. E eles receberam o Espírito Santo e profetizaram e falaram em línguas. Era o sinal inicial de que o Espírito Santo tinha chegado sobre a vida de alguém. Chegado com o poder. Tinham se passado uns anos e agora o apóstolo manda uma carta para eles. E disse a eles: irmãos, se encham no Espírito. Mas lá em Atos 19 eles já tinham sido cheios do Espírito. Sabe por que o apóstolo diz isso? Porque nós precisamos muitas e muitas vezes ser cheios do Espírito. Porque eu dizia a vocês, irmãos, que nós esvaziamos ao natural. E para encher, não é ao natural. Para encher, é mediante busca, desejo, fome, sede. Nós vamos enchendo. Enchei-vos do Espírito Santo. Continuem se enchendo do Espírito Santo. Deus sonha com todos os crentes, todos, cheios do céu, cheios dele. E quanto mais cheio você é de Deus, menos problemático você é. Quanto mais de Deus haver dentro de ti, é um sinal que Deus te governa em tudo, mais abençoado você é. Muito, muito, muito mais. Menos medo você tem. Ou medo nenhum. Você se torna uma pessoa que ainda que tenha os problemas normais da vida, você tem coragem para enfrentá-los. Porque você sabe que não está sozinho naquilo ali. Ah, o Espírito Santo. Chega a dizer na Bíblia que o Espírito Santo tem ciúme para estar conosco. Se dá para dizer um ciúme positivo. A Bíblia usa lá o termo zelo. Se nós arredamos o pé de uma amizade com o Espírito Santo. Ou se nós, os dons espirituais, isso não me interessa. O Espírito Santo diz: mas eu gostaria tanto de te dar isso. Se nós o trocamos, porque ciúme sempre surge quando alguém troca alguém nas relações humanas. Entra alguém no lugar de outro, ou de outra. Quando alguém toma o lugar que é do Espírito Santo na tua vida. O Espírito Santo tem ciúme. Ele diz: como eu gostaria de estar no teu coração. Por que puseste coisas ou pessoas? Por que trocaste a prioridade que era ele e colocaste outro? Eu quero nessa noite orar com vocês, irmãos, para você ser cheio do Espírito Santo. Tenha coragem, fé. Para dizer isso ao Senhor: Senhor, eu quero ser cheio. Quer você se sinta vazio, ou sei lá se dá para dizer meio enchimento, meio tanque. Porque o Espírito Santo, ele vem sobre nós, de certa maneira, como combustível poderoso. A Bíblia diz que quem recebe o Espírito Santo, recebe poder. Primeiro, poder para vencer defeitos seus. Você recebe poder para vencer coisas que estão te derrotando. Você recebe poder para ser um homem santo, uma mulher santa. Separado desse mundo que não quer saber de Deus. Você recebe poder para isso. Você recebe poder para fazer a obra de Deus também. Porque não dá para fazer a obra de Deus sem esse poder. Eu não vou nem te perguntar se você quer isso, porque para ser cristão, obrigatoriamente precisa desse poder. Ah, eu não quero ter poder para vencer meus defeitos, nem para fazer a obra de Deus. Então, eu devo te dizer que você não é cristão e no momento não está nem habilitado para ser. Mas se você diz, tudo que falou comigo aí, falou hoje à noite, é comigo. O que Deus trouxe nessa noite é contigo. Se alguém está tentando dar o seu jeito na vida, cavando as cisternas rachadas, pare com isso. Eu não vou te enganar, você que veio aqui hoje à noite, de maneira alguma nós vamos te enganar, porque o caminho que Deus escolheu é para encher as pessoas. Ele mandou encher o mundo. Mas Ele mandou também encher os nossos corações com a presença dEle. E é isso que eu quero mais. Mais, mais, mais. Você está em concordância comigo? Nessa palavra e nessa oração? Vamos ficar de pé. Aleluia, Deus. Aleluia. O Senhor quer encher todo o seu coração. Como se fosse uma casa, encher todas as peças. Se por acaso tem algum quartinho da bagunça, quartinho escuro, que tem no seu coração, então, o Espírito Santo, eu te convido a trazer luz para o quartinho escuro. Arrumação para o quartinho escuro. Vem, Espírito Santo. Você pode abrir as suas mãos como quem quer receber, diz, Espírito Santo, é só um gesto. Eu preciso, eu sou necessitado de ti, Espírito Santo. Você pode pedir, meu irmão, minha irmã, a partir de agora, a sua oração é diante do Senhor e o seu desejo é diante do Senhor. Você, mas pastor, eu não entendi tudo. Ora e crê que Deus vai operar na tua vida. Não é tudo pelo nosso entendimento racional. Muitas vezes nos falta sim o alcance racional. Vem, Espírito Santo. O Senhor tem desejo de habitar nas crianças, diz lá no Antigo Testamento, nos jovens, nos velhos. Vem, Espírito Santo, nós chamamos pelo Senhor e faz aquelas obras que nós não temos conseguido fazer pela nossa força, pelo nosso conhecimento. Espírito Santo, quantos de nós tem cavado, cavado, cavado e a água some, Senhor? Ah, Deus, o caminho é beber nas fontes do Senhor, nos rios do Senhor. Como o Senhor Jesus disse, quem crer em mim, do seu interior fluirão rios de água viva. Não é uma cisterna furada, são rios e rios e rios, abundância de água limpa. Vem, Espírito Santo.